0, controle 119, decimal 35. Sente aprovado o nível 320 para o Rio de Janeiro, na Uberwisk 50. Decola pistão na 0, curva à direita, saída da EL, transição de NER. 5150 no transponder e o controle em 119.35, azul 4007. Azul 4007, correto, chame pronto para o puxacionamento. Chamará, Chiri. Salvador, o Azul 4007, Tama Gate 8, pushback e acionamento. Azul 4007, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, o 4007. Azul 4007 POB 90, autonomia de 3 horas e 50, alternando o Campinas. Azul 4007, táxi via Batiuno, Juliette, próximo do ponto de espera, reporte para decolagem, ajuste 1011. Livre táxi Batiuno e Juliette até o ponto de espera da 10, reportará, ajuste 1011, Azul 4007. Azul 4007, me escuta? Escuta, prossiga. Informa informa o vento 290 graus com 2 nós. Confirme se tem intenções de decolagem da 10 ou da 28. Estou no zero para o 4007. De espera da 10 pronto ao 4007. Azul 4007, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, azul 4007. Azul 4007. 4007, cruza 1500 pés. E azul 4007, contato radar, direto da EL, sobe o 320. Direto da EL para o 320, 4007. Azul 4007, na hora do centro Recife, 1288, alterna 3325. No 288, no 2335, azul 4007, bom dia. Só confirmando a secundária, comandante. 13325. 3325, ok, obrigado. Bom dia, Breno. Webjet 6749, copia. Copia. Webjet 6749, autorizado Guarulhos, nível de voo 240, via Golf 677, decola da 10 com curva à direita na saída da EL, transição de INE, transponder 5154, controle 119, decimal 35, só um momento para o cotejamento. Jet 6749, prossiga. 6749, autorizado Guarulhos, 240, via Golf 677, até Maricá, após Golf 678. Decola a pista 10, curva direita, da El de Nélia, saída 5154 no transponder, controle operando em 11935. 6749. Webjet 6749, correto, chame pronto para o funcionamento. Camarada, 8612.